por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. DJ Musão, manda pra ela, seu filho da... Pra cada dia nós tem o kit, pra cada kit nós tem uma bag. Pra cada bag tem uma tesoura, uma seda e a cuia pra pular o bag. Pra cada dia que tiver o kit, de noite terá pra brindar o champanhe. Bota bombita, mulita, o jaquilé, que amor é só de mãe. Durmo tranquilo e vivo tranquilo, porque quem tá na proteção não tô. Mesmo assim sempre tô atento, andando com mago aqui no... Gucci na bag, boné L, grife costurando os meus... Sérgio Tacchini, meu track sweet, camisa por baixo, mano, tudo certo. Fui buscar ela na dela de Vogue, mal entro no carro, já veio uma mão. Vou te falar que eu não sou moleque, mas tô pra falar que também não sou santo. Esses caras só gostam de pagar, e nossa banca só segue pilha. Manos querendo se amostrar, mas acho canto que ela tá dando. Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar, tap, tap, tap. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar pra malandro. Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar pra malandro. Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar pra malandro. Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar pra malandro. Ela tá subindo e tá rebolando, ela tá descendo e tá me olhando. Esses boyzão não tá entendendo nada, essas mina gostam de sentar, de sentar. Por favor.